Você fala demais e não é capaz de me entender. Nunca olha pra trás, esquece que eu fiz pra estar com você. Você fala demais e não é capaz de me entender. Nunca olha pra trás, esquece que eu fiz pra estar com você. Toda vez que eu chego em casa tarde, sei que vai dar briga. Tô tarde de não voltar, ficar na rua. Eu sei que se eu fizer isso, minha vida complica. E eu tenho que aceitar, entrar na sua. Eu tô me cansando disso, da sua desconfiança. Eu tenho maior idade, não sou criança. Eu tô me cansando disso, você na minha cola. Mas quem mais me incomoda é quando começa a falar. Fala, fala, fala do horário. Fala, fala, fala da minha vida. Fala. Fala do salário. Fala, fala. Muito prometida. Fala, fala. Fala da minha roupa. Fala, fala. Fala do meu carro. Fala, fala. Até ficar rouca. Fala, fala. Fala pra cá. Toda vez que eu chego em casa tarde, sei que vai dar briga. Dá vontade de não voltar, ficar na rua. Mas eu sei que se eu fizer isso, minha vida complica. Eu tenho que aceitar entrar na sua. Eu já tô me cansando disso, dessa desconfiança. Eu já tenho maioridade, não sou criança. Eu já tô me cansando disso, você na minha bota. Mas o que mais me incomoda é quando começo a falar. Fala, fala, fala do horário. Fala, fala, fala da minha vida. Fala, fala, fala do salário. Fala, fala, muito intrometida. Fala, fala, fala da minha roupa. Fala, fala, fala do meu carro. Fala, fala, até ficar rouca. Fala, fala, fala demais. Você fala demais e não é capaz de me entender. Nunca olha pra trás, esquece o que eu fiz pra estar com você. Você fala demais e não é capaz de me entender. Esquece o que eu fiz pra estar com você. Você fala demais e não é capaz de me entender. Você fala demais. Fala, fala. Você fala demais e não é capaz de me entender. Nunca olha pra trás, esquece o que eu fiz pra estar com você.